Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo pra você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Jorge, bem-vindo, Esquita. Ai, meu Deus, vazou o balão. Evandino tá aqui, Bruno tá aqui também. Caraca, maluco, só nós dois, Felipe. É o segundo bônus seguido de duas pessoas, é isso? O segundo bônus seguido de duas pessoas, porque a gente tá numa semana em que Bruno tá trabalhando absurdamente na Gamescom. Aí você fala assim, mas peraí, a Gamescom foi semana passada. É, porque né, a gente gravou esse podcast. Isso. A gente grava com uma semana de antecedência, né? Os podcasts. Pra dar tempo, a edição sai redonda na sexta-feira. Né? Então a gente tem que gravar com uma semana de antecedência. E o Evandrinho foi fazer cocô. Mentira, não. Ele foi, né? Tá em reunião agora, nesse momento. Reunião de urgência. Testas franzidas. E aí, eu e o Felipe estamos aqui. Felipe, cadê o isqueiro aí? Me diga. Não sei. Vem aí, cadê? Não. Ó. Não sei se você sabe que vai pegar. Pegou não. É pra eu... Não pegou? O Discord não deixou. Mas na minha faixa tem. Pode ficar tranquilo. 40 gramas de alegria. Vamos lá responder perguntas dos nossos ouvintes na Aurelo, tá? Mas só deixar claro que eu tenho escrito aqui é pra acender meu fogão, que ele não tem... Isso, meu também, eu não trabalho automático. Mais com energia. Isso, é. Aqui é só no... Só no gás. Só no gás. Vamos lá, respondendo perguntas dos nossos ouvintes. Tem algumas perguntas que a gente tá pulando porque a gente já respondeu algo parecido, né? Isso. Então, acaba ficando um pouco repetitivo, né? Vamos lá, o Jean mandou aqui quais os próximos jogos que vocês estão hypados. Ainda não saiu esse segundo semestre, Felipe. O que é que tem de bom aí? Tem coisa boa, tem? Eu tenho três jogos que eu tô bastante ansioso aí. Dois que foram anunciados no último mês aí. O que não foi antes é o próprio Star Wars Outlaws lá, que a gente falou, eu já falei aqui algumas vezes, talvez em outros programas e tal. Uhum. Que é meio jogo da Ubisoft lá de mundo aberto do Star Wars. Você joga com a menina que é tipo uma Bounty Hunter lá. Parece que tá bem da hora. Teve vários vídeos da hora aí durante a Summer Game Fest também. Mas tiveram dois jogos que foram anunciados esses dias. Um é o Astro Bot, lá da Sony, lá, jogo de plataforma. Caraca, o Astro Bot, né? Finalmente vai se tornar franquia. Vai virar um aí jogo vai de verdade. Vai ser só um jogo demo. Pois é, vai virar um jogão mesmo. Vai ser lançado em setembro já, né? Uhum. E parece que tá muito foda. Teve um evento de preview aí, a galera jogou Amor também. Então, assim, eu amo jogo de plataforma 3D. É, no ano lá, que por exemplo, o jogo do ano de todo mundo de 2017, que foi Breath of the Wild, o meu jogo do ano naquele ano foi Mario Odyssey, porque eu achei ele ainda mais fantástico. É, então, tipo assim, o Astro Bot tá muito nessa linha, né? De querer tentar pegar um pouquinho da excelência que tem em plataforma 3D no Mario ali pro lado da Sony um pouco, e usando muito da parada da nostalgia, né? Porque o Astro's Playroom lá, que é a tech demo que vem lá com o PlayStation 5, né? Sim. Ele é uma das coisas mais da hora é essa parada da nostalgia em cima do PlayStation, né? É, e o fato de utilizar bem os recursos do controle, do DualSense, né? Também, do videogame, tem muito isso, é. Mas tipo assim, pô, mano, o chefe final, por exemplo, ser o dinossauro lá da tech demo do Play 1 e durante as fases você achar os personagens, as referências e as músicas. E vão meter isso nesse jogo completo também dessa vez. Então virou aí um dos meus mais esperados. E o outro é o jogo da Zelda, que você joga com a Zelda de verdade. Echoes a gente of podia Wisdom. Falar isso, né? Vamos falar sobre essa Nintendo Direct. Eu acho que foi histórica essa Nintendo Direct, né? Foi muito boa. Eu estava viajando, estava na Itália, opa, vendo Coelho no Japão, enlouquecendo na live dele. Reagindo. Falando sobre lá a Nintendo Direct. Cara, que a Nintendo anunciou diversos jogos. Eu acho que esse foi o mais impactante, né? Você ver esse The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Wisdom, né? Porque, tipo assim, visualmente ele é um jogo tipo o remake lá do Link's Awakening, que a gente fez, inclusive. Link's Awakening, que é muito legal, né? Muito bonito. Eu amo esse jogo, é um dos meus Zeldas favoritos, o Link's Awakening no geral, assim. Sim. E esse visual do remake é excelente, né? A gente fez um programa com Coelho, inclusive, né? Sobre esse jogo. Tem lá no 99 Vidas pra você ouvir. Só que eles vão subverter essa parada. Em vez de você jogar com o Link, pela primeira vez você vai jogar de fato com a Zelda. E o gameplay dela é bem diferente. Ela vai ter uma varinha e você vai, tipo, ou replicar objetos ou personagens, isso, assim. Então, pra resolver um puzzle, você pode empilhar um tanto de caixa, um tanto de cama, igual eles mostram no trailer. Pra derrotar um inimigo, você pode invocar outro inimigo, né? E tudo nesse mundo do Zelda 2D, sabe? E, tipo, meio que trazendo essa ideia um pouco do Breath of the Wild, do Tears of the Kingdom de improviso, né? É uma gama muito grande de ferramentas pra você resolver isso, problemas. Isso, de você poder fazer qualquer coisa, tipo, colocar vou replicar uma cama pra chegar no outro andar, né? Exatamente. Então, tipo assim, isso é uma coisa que me apetece muito. Eu amo jogo de puzzle. Principalmente esses puzzles que são mais... Não é só lógica, mas tem muita coisa sobre a física do jogo, né? Interações Sim. entre objetos e o mundo, jogador e o mundo, jogador e objetos. Essa gama de coisas que o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom são isso, né? São muito sobre isso. A única coisa que eu tenho um pé atrás um pouco desse jogo é que eu gostaria ainda de ter o combate de dar porrada com espada, sabe? Assim, eu gosto dessa parada. Também gosto. Eu não sei como é que vai funcionar muito essa dinâmica de, pô, vou só trazer um Bokoblin aqui pra poder pegar o outro, assim. É. Não sei como é que isso vai funcionar, assim, direito. É que a cara da franquia, né, também, né? Sim. A cara da franquia Zelda é isso, né? Escudo e espada, né? É muito tradicional pra gente. Mas eu gostei muito. Será que o nome deveria ser A Lenda de Link? The Legend of Link? Echoes of Wisdom? Talvez. Mas, cara, achei excelente a Nintendo, né? Nintendo tá de parabéns aí, É, eles aparecem do nada com as coisas que a gente nem esperava, assim, né? Tipo esse jogo mesmo. E o jogo pronto, tipo assim, né? Vai sair em 2024 ainda. Vai sair em setembro, Que loucura, né? Cara, tiveram outras coisas que foram anunciadas ali, que chamaram muita atenção. Tipo aquele Mario & Luigi, né? Vai ter o jogo do Mario & Luigi, né? Ah, o Brothership, que é o... Essa série Mario & Luigi é uma série de jogos meio que de RPG dos portáteis, né? Que você tinha basicamente os Paper Mario nos consoles e nos portáteis Isso. Você tinha o Mario & Luigi. E agora, como não existe mais isso pra Nintendo, tudo é na mesma plataforma, né? Eles estão fazendo esse novo aí, que é o Brothership. Muito legal também o trailer. Gostei com o visualzinho, tem um visualzinho bonito, né? Sim, legal, assim. Tipo e os dois jogando, né? É muito legal ver os dois ali. Assim, achei bonitaço o jogo. Uma coisa que eu gostei, e, né, do Donkey Kong Country, que vai chegar em HD mais pro Nintendo Switch, apesar de que houve um certo downgrade, é isso? Eu vi umas postagens da galera falando... Eu não vi isso. Que tá um pouco inferior, né, do que a versão do Wii, não é possível. A versão do Wii, algumas coisas, né? Tiveram algumas coisas de cores. É muito, né? Aquela coisinha, né? Pequenininha que só quem pausar vai reparar. Mas, cara, Donkey Kong Country Returns chegando ao Nintendo Switch, que eu acho maravilhoso esse jogo, difícil demais. Anunciaram bem antes. Tá chegando. E é legal que vai ter as fases da versão de 3DS também, né? Exatamente. Eu joguei esse jogo no meu 3DS aqui. No meu falecido 3DS, porque enfim, a bateria dele inchou. E eu não tenho mais como jogar aqui. Exceto se eu comprar uma bateria nova, né? É, trocar a bateria. Provavelmente tem aí. Será que tem no AliExpress? Muito provável, viu, fi? É? Muito provável que tenha. Na verdade, é certeza que tem. Agora, tipo, te indicar Eu vou procurar depois. Com certeza. Procurar depois aí pra ver se rola. Posso te dar uma dica, Jandir? Você procura e um dia no 99 Vidas você fala disso. Ó, troquei a bateria do meu 3DS. Tô com o link aqui, ó. E você manda o link pra galera. Uma coisa que eu achei massa, talvez seja a oportunidade de muita gente jogar jogos da franquia Dragon Quest. Ah, tá lindo. Porque vai ter o Dragon Quest lá em, né, HD 2D, né? Que eles chamam, né? Isso, HD 2D. E é um remake, né? É, o remake do 3 já tinha sido anunciado. E acho que agora eles deram a data certinha, se não me engano. E é pro final desse ano. E anunciaram que ano que vem eles vão trazer o remake do 1 e do 2 também. Exato. Eu sinto que Dragon Quest ele não é muito forte no Ocidente, né? Não. Ele é muito forte no Japão. No Japão ele é é absurdo, né? O sucesso do Dragon Quest. Ele é tão forte quanto um Final Fantasy lá. Exato, mas aqui... Que não tem esse... Nunca virou esse apelo, assim. Mas quem sabe... E vai ter o 12 também, né? Tá sendo feito aí também. Exato. Outra coisa que eu achei interessante é que o joguinho do gato vai chegar, né? O Stray no Nintendo Switch. Mas tá feio no Switch, né? Uma coisa que a Stray tem muito jogo feio. O próprio jogo do Lego, do Horizon lá, que vai sair no Switch, né? O jogo da Sony que vai sair no Switch. É doideira você comparar o trailer da versão do Switch com o trailer que da versão do Play 5, assim, né? Vai ter um jogo do Lego Horizon? Você não viu isso? Não vi. Olha aqui. E vai sair pra PC e Switch também. Lego Horizon Adventures. Maluco, que maneiro, vi aqui. Vê o trailer do... Eu vi o trailer aqui, cara. Da Sony, porque maneiro. Aí é muito diferente, porque aí tem o Ray Trace, o jogo tá... É bizarramente bonito o jogo, assim. Uhum. Ah, que maneiro, hein, mas isso aqui tem meia cara de Lego, né? Os caras conseguem... Eu tava até conversando outro dia, a turma do Lego, eles conseguem fazer jogos que, se você quiser apresentar videogame pra alguém, tipo, tá começando a jogar videogame, é criança, né? Uhum. Os jogos da franquia Lego são maravilhosos pra turma aprender a jogar videogame. Teve lá o Summer Game Fest, lá, né, o evento físico mesmo, tiveram alguns jogos pra jogar. E a Sony, eu falei do Astro Bot, a Sony levou esse jogo também pra galera jogar lá. E a galera falou que ele é um pouco diferente, na verdade, dos jogos Legos. Que ele é mais tipo um jogo de ação e aventura tradicional, assim, sabe? E a galera elogiou muito, assim, cara, é um jogo muito legal também. Beleza, é claramente algo mais infantil, né? Mas ele é muito legal também. Eu vi que o Nintendo Switch tá se transformando num repositório de jogos de todas as épocas aí, né? Porque tem aquelas coleções que vai chegar o Marvel Super Heroes, o Marvel vs. Capcom, X-Men vs. Street Fighter, né? O jogo do Punisher. Marvel vs. Capcom 2, hein? Que é legal, assim. É, isso aí vai sair até pra tudo, né? Acho que, na verdade, não vai sair pra Xbox só, né? Mas vai sair pra PlayStation e PC também. Mas maneiro saber que o Nintendo Switch tá sendo esse videogame que tá pegando tudo, né? É. O Nintendo Switch, ele recuperou algo que a Nintendo tinha perdido por um tempo. Algo que ela tinha na época do Super Nintendo. Que ela recebia tudo de todo mundo. Sim. Pô, a gente tá tendo aqui PlayStation e Xbox publicando jogos no Nintendo Switch que eles não publicam nas plataformas concorrentes diretas. Por exemplo, o Lego Horizon Adventure aí vai sair Play 5, PC e Switch. Não vai sair no Xbox. O Xbox, a Microsoft já publicou lá, por exemplo, os Ori no Switch, que ela não publicou nos PlayStation, por exemplo, né? Apesar que a Microsoft já tá publicando mais jogos no PlayStation também, né? Por isso que é bom você ser o segundo videogame de todo mundo, talvez, sabe? Talvez, assim, né? Porque, pô, pra Sony ela vê um produto desse aí, Lego Horizon Adventures. É a Sony que tá fazendo o jogo, é a Sony que tá publicando. Então, quem na verdade tá licenciando alguma coisa aí, é a Sony licenciando o Lego, né? Sim. Então, aí ela vai olhar, pô, beleza, vou botar esse jogo no PlayStation 5, mas qual que é a plataforma que, tipo assim, tem um público que provavelmente não conhece essa franquia, que é o Horizon, e que pode entrar nessa franquia por um jogo voltado mais pro público infantil, ou pra um público mais geral, que é o público do Nintendo Switch, né? O Switch não é que ele tem um público infantil, ele tem um público mais amplo, né? Um público feminino muito grande, que às vezes é muitas vezes ignorado, né? Pô, vamos botar nessa plataforma aqui, porque faz sentido, né? Pra Sony faz sentido querer expandir. Faz total sentido. A IP faz nesse jeito. Sentido. E tenho certeza que não é um jogo que, tipo assim, a galera vai deixar de comprar um PlayStation 5 porque vai ter esse jogo no Switch, sacou? Acho que eles deviam até botar no Xbox também. Eu acho vacilo eles não botarem no Xbox. Tá botando... Se ele abriu acho, tanto caramba, assim, né? Pô, manda bala em tudo, cara. Pra vender em tudo, né? O objetivo não é vender. Vai ter, inclusive, o jogo do Metal Slug, né? No Nintendo Switch também, né? Eu vi lá o Metal Slug... O nome do bicho é Attack Reloaded, que é... Ah, tá. Esse é um jogo que... Ele é antigo também. Ah. Eu não sei se ele é de celular. Ele é tipo um Tower Defense. Provavelmente. Assim. Provavelmente é aquele celular. É um Tower Defense mesmo. E, cara, um grande anúncio que rolou foi o Metroid Prime 4, né? Beyond, né? Primeira vez que a gente viu o jogo desde que ele foi anunciado lá em 2017. A geração inteira do Switch a gente nunca tinha visto, né? A gente viu um pouquinho. A gente tem uma data pra esse Metroid Prime 4? Só o ano, né? 2025. Eles deram no final, ó. Se for pra 2025, não vai sair já no novo videogame da Nintendo? Pode ser, né? O próprio Breath of the Wild é um jogo que saiu pra Wii U também, né? E pro Switch, né? A gente às vezes esquece e associa ele com o Switch, mas ele é um jogo de Wii U também. Pode muito bem ser o caso desse jogo aqui, né? É porque é uma tradição da Nintendo, às vezes, colocar um subtítulo em jogos em que ela coloca... Porque é o nome do videogame. É. Será que o nome do videogame vai ser Nintendo Beyond? Ou Nintendo Switch Beyond, sei lá? O próprio Wii teve isso, né? O próprio Switch tem vários, Switch Sports. Isso. Tem várias coisas, né? Vai ser 2025 e 2025 provavelmente vai ser o ano de lançamento do novo videogame da Nintendo, Switch, né? Com certeza é. Então, realmente, a gente pode ter coisas boas aí. Cara, eu gostei desses jogos, hein? Foi um Nintendo Direct bem legal, hein? Foi boa. Tem muito RPG lá no meio lá que, tipo assim, pra mim é muito whatever, assim, mas... Tem muito jogo que eu gostei também. Nessa batalha de showcases que tiveram aí, né? No caso do a Direct da Nintendo. E teve o da Microsoft, né? Que foi histórico também, né? Foi uma parada que aconteceu algumas semanas atrás. Foi e muito forte. E foi tipo assim, toma jogo na sua cara, né? Exato. Quero que as pessoas... Acho que a turma sente falta no Xbox. Não é recurso, porque eles têm a usabilidade perfeita. Eles têm o sistema perfeito, que é o Game Pass. Falta jogos, né? Jogos que façam com que as pessoas... Queiram comprar o videogame, né? E eu, por exemplo, eu gostei bastante do Gears of War. Aquele ID que foi mostrado ali. É bonito, né? Pelo menos é a volta da franquia, né? Sim. Não, teve muita coisa foda. O Doom novo, fudido pra caramba, Dark Ages. Sim. Tem o Perfect Dark, né? Porra, esse foi um trailer que eu achei mais foda do mês inteiro, assim, dessa fase de anúncios. Curtiu muito. Porra, eu curti demais. É um jogo muito feito pra mim, assim, o tipo de referência que eles estão pegando... De ambientação, de mecânica, de gameplay, sabe? Um jogo que mistura lá os jogos da Arkane, tipo os Immersive Sims, com um pouco de stealth, tipo de um Hitman. Mas ainda é um FPS, como era o Perfect Dark, né? esse set distópico, esse futuro próximo distópico, né? Tipo, questão de ecoterrorismo, que parece que vai rolar um bagulho aí no meio e tal. Foi o trailer de jogo que eu achei mais cabuloso, assim, né? Porque teve gameplay no meio. Sabe o que eu achei parecido? Eu achei parecido com aquele... Um jogo que tu gostou muito de FPS, que ele é bem estiloso. Como é o nome dele? Aquele... É o Deathloop? Achei uma vibezinha de Deathloop, não? Ele lembra até mais Deus Ex, visual, eu acho. Talvez. É um pouco... Eu acho a parada do gameplay, né? Do parkour e tal. Isso. Tem um bocado disso nos jogos da Arkane, assim. Ele lembra muito o Deus Ex também. Os últimos aí, principalmente o... Human Revolution e Mankind Divided, assim. São jogos muito bons também. A gente já falou de Deus Ex no 99 Vidas? Deus Não, caramba. Ex. Nunca falamos? Nunca falou. Não, nunca falamos. Nunca falamos. Deus. É uma série Deus. Histórica aí. Ô, Felipe, e esse Metal Gear, hein? Snake Bonito, Eater. Né? É foda. Quando a gente fez um programa que ano que foi? É 2021, eu acho, talvez. Do Metal Gear 3. Eu rejoguei ele inteiro e, tipo assim, ele tava super bem, assim. Ele precisava de um remake, mas tá bonitaço, né? Eu achei bem bonito. Tá bonitaço. Eu quero o 4, e o 4 cadê? Né? Pois é, um remake. Pelo amor de Deus, né? O 4 ia ajudar, porque tá preso lá no Play 3. A gente não fez ainda o podcast sobre o 4 por causa disso, porque como é que as pessoas vão jogar, caralho? Né? Eu também não joguei, não. Tem pra tudo, mas não tem pro negócio. Aí tem esse Doom, né? Um Doom que vai pra uma era meio estranha, né? Meio medieval, assim, né? É uma prequel, não? Achei foda também. Eu fiquei um pouco, talvez um pouco pé atrás, porque os mapas pareceram bem abertos, assim, né? Isso, Porque dos Dooms recentes, o que eu mais gosto é o 2016, e na real ele é mais fechado, né? É. Aqui ele tá mais aberto. Aqui é um mapão, assim, né? Um mapão, assim. Mas é legal também, né? Dá pra ser diferente, né? O próprio diretor do jogo, que é o Hugo Martin, ele falou que eles fizeram três jogos diferentes um do outro, assim, com Doom Eternal e agora esse Dark Ages, assim. São três jogos bem diferentes, sabe? Então, pô, legal. É. Os caras conseguirem mudar, assim, de um jogo pro outro. Sabe o que eu achei maneiro? O Black Ops 6. Call of Duty voltando pra franquia aí. É, ainda mais que vai vir pro Game Pass, né? Black Ops é maneiro, hein? É bem possível que eu jogue a campanha, porque eu gosto das campanhas. As campanhas de Call of Duty sempre são maneiras e eles não podem deixar isso de lado, né? Tem que fazer campanha maneira, cara. Porque campanhas são extremamente cinematográficas, cara. Parece que tá jogando filme, né? O que mais que a gente pode dar destaque aí? Um Dragon Age de novo? O vídeo que passou na conferência da Xbox nem foi tão legal, assim. Foi um teaserzinho, né, dos personagens. Mas depois, um dia depois, a EA e a BioWare fizeram uma transmissão de gameplay de 20 minutos, que aí eu achei foda pra caramba. Achei muito legal, assim. E teve muito RPG de fantasia nessa semana aí. O próprio da Microsoft teve lá o Avald e tal. Isso. Tiveram outros também. O próprio Fable, né, também. Pra mim, o que eu achei mais legal de todos que eu vi foi o Dragon Age. Vanguard. Dragon Age é o RPG que eu gosto. É o tipo de RPG que eu gosto. O Inquisition eu acho fantástico. Fantástico o Inquisition. E faz bastante tempo, né? Que já foi lançado. Esse Dragon Age aqui é uma parada que eu tô muito afim de jogar. E é o tipo de RPG, por exemplo, que o Baldur's Gate eu acho muito exagerado no RPG, sabe? Muito profundo, né? Muito. O Dragon Age eu me sinto jogando. Se liga? Uhum. Videogame, não um RPG de mesa. Sim. Eu acho que outro jogo que eu botaria, principalmente, o Fable eu mencionei, eu gostei do trailer também, achei da hora. Mas principalmente o jogo, não sei se você viu, que chama South of Midnight. É um jogo lá da Compulsion. Bonito, que é hein? O estúdio que fez lá o Contraste, depois o Happy Few. E agora eles estão com esse jogo que é tipo um mundo aberto, assim, um jogo de ação, né? E o estilo visual dele, o lugar que ele passa no sul dos Estados Unidos, né? E aí é sobre os folclores, né? Dessa parada, dessa região, né? Que tem muita... Acho que até uma influência, não sei se você viu aquela série da HBO que era com o Jonathan Majors. Lovecraft Country. Lovecraft Country, com certeza. Que lida com um pouco dessas paradas da mitologia do sul dos Estados Unidos, essas coisas fantásticas ali, né? Claro. Ele ressignifica o Lovecraft, né? E coloca essas mitologias todas, né? É, claro que na série tem todo um aspecto racial, assim, que não sei se vai ter no jogo, acho que não, mas eles compartilham o ambiente, que é esse sul dos Estados Unidos, que são o que eles chamam da Bayou, né? Que são os pântanos. Uhum. E esses folclores, esses seres místicos e tal. Aí você vê no jogo aí, a menina anda em cima de um peixe gigante, tá ligado? Sim. E um chamariz muito grande é o visual, o esquema da animação, cortando frames, né? Que tá ficando famoso no cinema também, mas alguns jogos de videogame até fazem. Os próprios jogos do Lego já usavam isso, né? Sim. Porque era igual aos filmes também, né? Tu chegou a assistir aquela animação do Tartaruga Ninja Caos Mutante? Vi, muito boa, muito boa. Não é um estilo de animação iradíssimo, né? Iradíssimo, porque Ele, é, do ele é meio rascunho, mas ele tem um estilo próprio, né? Meio street... desenho de rua, né? Ele assim, tem um pouco da sujeira, né? Até do quadrinho, bem de... da tinta preta ali, né? Só que ele, no caso, colorido, né? Eu gostei demais desse filme, achei ele muito bom. Muito, muito bom. Mas, cara, esse showcase do Xbox foi muito legal, teve muita coisa boa. Ah, durante a semana inteira, assim, tiveram muitos jogos legais, assim. Esse ano vai ter muita coisa da hora. E muita coisa pro ano que vem também, mas, assim... Sabe o que eu fiquei muito impressionado? Foi com o... Eu vi o trailer do Warcraft, né? Que tem também, sim, no showcase. Da expansão. E aí eu falei assim, caraca... Vai chegar no videogame o World of Warcraft, finalmente. E não, é não, não é só anúncio de uma nova... Aliás, uma nova falando parada, dessas, né, cinemáticas da Blizzard, a do Diablo, da expansão do Diablo lá, ela foi um dos negócios mais aterrorizantes que eu já vi na minha vida, assim. É muito bizarro, né, sinistro, e é muito bem feito, né, também. É, você vê o suor dos personagens, cara, os personagens estão conversando assim, e aí você vê a transformação, cara, é sinistro, né. Eles estão no outro nível, né, tá um outro nível a parada. Sim. O Sea of Thieves ganhou uma nova temporada, né? A temporada 13, né? Sim. Ainda mais agora que ele tá no PlayStation 5 também, né? E foi o jogo mais vendido do mês passado no PlayStation, né? Isso aqui foi? Foi. Não, na PlayStation maneiro, Store, né? Caramba. No caso, né? No PlayStation Store. Mostrando que o Sea of Thieves não é só fogo de palha, né? Tipo, fez sucesso no Xbox porque tá no Game Pass, né? Porque não, realmente é divertido, vendeu, né? Vendeu pra caramba no PlayStation. Falei, foi o jogo mais vendido da PlayStation Store. Microsoft tá acertando demais em colocar isso nos outros videogames. Sim. Porque eles querem ser serviço, né? Querem ser serviço e isso vende, né? Essa é a verdade, né? Vende, no fim das contas, né? Achei isso maneiro também. A gente vai ter um Age of Mythology? É um remake, né? Um retold. É tipo um remake com conteúdo de outras coisas, assim. Eles não conseguem fazer voltar o RTS forte como era antigamente, né? Ah, eu não sei se ele era forte assim, que a gente imagina, na verdade, sabe? Eu acho que ele sempre foi. Antigamente? Antigamente no PC? Eu não acho. Mas no PC ele é fortíssimo ainda. A parada é que hoje em dia eles já estão até nos consoles. Esse jogo vai sair pra videogame também, né? Ah. É assim, eu não sei se o RTS, tipo assim, era o gênero mais popular. Acho que nunca foi, assim, na real, não. Acho que sempre foi nunca um nicho. Nunca foi, mas... porque talvez a gente tinha costume de jogar. Eu não tenho mais hoje em dia. É. Mas a gente também tinha costume de jogar no passado, né? E o Life Strange? Eu achei legal. Life Strange Double Exposure. É um jogo que vai voltar, inclusive, com a Max, né? Sim, eles viram que fazer de outra galera... Vai ser a protagonista. Não rolou muito, né? não sei muito como é que vai funcionar. Segundo eles, vai ter um esquema lá que você vai... Eu não sei se vai importar o save ou se você vai fazer escolhas lá que vão aproximar a história das escolhas que você fez no original lá de 2015, sabe? Tem algumas escolhas bem grandes ali, né? Eu gostei mais de um jogo que tem a vibe Life is Strange, chama Mixtape. Eu não sei se você viu esse. Ele apareceu um pouquinho antes do Life is Strange. E esse eu achei bem Mixtape. Legal. Mixtape. É outro que tem esse estilo de animação um pouco moderno. É um jogo sobre, sabe, crescer nos anos 90 e... Mostra os personagens andando de skate, né? Tipo assim, eu achei uma vibe muito da hora, assim. É um bagulho meio... É tipo um olhar meio surreal da nostalgia dos anos 90, assim. E o jogo do Indiana Jones, hein? Eu achei legal. Que vai ser esse jogo, hein? Vai ser o quê? Vai ser uma vibe Uncharted? É isso? Então, imaginei que fosse, mas esse trailer não dá muito essa vibe, né? Ah. Eu não achei muito, assim. Ele parece um filme mesmo do Indiana Jones, assim. É muito parecido. Pois é, a gente não vê muito gameplay, não tem nada assim, né? Só no finalzinho que a gente vê um... É, no momento de gameplay, dando uma chicotada, assim, não. Pra começar, como ele é em primeira pessoa, já vai mudar muito, assim, né? Muda muito, é. E sei lá, eu achei em alguns momentos meio travado essas animações aí. Por exemplo, do chicote, do tiro. Tem uma hora que ele dá um tiro no cara, nem parece que o tiro pega no cara e o cara cai no chão. É, os caras gastando dinheiro pra caralho num negócio desse, né, mano? Mas eu acho, eu acho que vai dar bom esse jogo aí, na verdade. O estúdio é bom, a Machine Games, que é dos Wolfenstein e tal. Esse trailer aí não me agradou, sei lá, tanto assim. Mas acho que na questão de transmitir o que é Indiana Jones pra um videogame, eu acho que ele vai se suceder bem, porque ele pareceu muito um filme em vários momentos aí. Em questão de tom, de ambiente, a forma que os personagens interagem, os lugares que eles estão explorando. Eu acho que esse jogo vai dar bom, sim. Mas esse trailer aí não me... Assassin's Creed Shadows aí, que o trailer é iradíssimo. Extremamente violento, né, cara? Acho que é o Assassin's Creed mais violento de todos. God of War, cara. Sangue, explosão, cortando cabeça. Lembrando o próprio Ghost of Tsushima, né? Que é um jogo muito parecido. E um jogo que bebeu muito de Assassin's Creed. Não é muito falado, né? O Ghost of Tsushima, né? É um jogaço, né? E, tipo, ele foi meio esquecido pelo tempo, né? Eu não sei se ele foi esquecido. Na verdade, é um dos maiores sucessos da Sony, assim... Dos últimos anos, né, também, né? Passou lá de acho que 12 milhões de cópias também com... 12 milhões? Do diretor, é. Porra! Caraca, muito demais. É que eu não vejo muito ele na boca da galera, assim. Eu adorei quando eu joguei na época. Ele acabou de sair no PC também, muito, né? Zerei e tudo. Acho que ele só tava atrás do Helldivers em questão de jogadores simultâneos de jogos da Sony, assim, no PC. Eu acho que quando sair também o filme, vai ter um filme do Ghost of Tsushima, né? Se for maneiro, assim, a galera vai... Mas vai ter uma sequência também. Já tá sendo feito, né? Deve estar sendo feito. Não tá anunciado, mas assim... É, a gente sabe, né? Que provavelmente já jogaremos uma sequência de Ghost of Tsushima ano que vem. E aquele Stalker? Eu gosto muito desses jogos. É, são jogos feitos lá pra GSC Game World, que é a empresa lá da Ucrânia. Uhum. E eles são, tipo, jogos de primeira pessoa, só que eles têm muito dessa parada, tipo, do Immersive Sim ali, que é, tipo, mais sobre exploração, sobre você escolher os seus caminhos. Uhum. E você interagir com muitos... O jogo tem muitos sistemas, por exemplo, tem sistema de radiação, sistema de coisa. Então, você tem lugar que você tem que usar tal equipamento, tal coisa pra você não morrer. Tem muito dessa parada. E esse do... O 2, né, que não é o segundo jogo, vai ser o quarto, eu achei foda pra caramba. E vai vir no Game Pass, né? Então, com certeza jogarei. E os videogames aí que foram anunciados aí do Xbox, as novas versões com mais capacidade, né? Um visual meio diferente, né? É, eu acho legal ter opções, mas eu não sei se eu olho pra esses que foram anunciados, que foi um Series X, que é o mais potente, all digital, né? Sem discos, isso, de 1 TB. Tem o Series S, que aí já é digital também de 1 TB. E vai ter um Series X com disco de 2 TB. Sei lá, eu olho pros preços deles aqui e, tipo assim, eu acho que as versões que existem hoje valem mais a pena, sabe? Também acho. O Series S, ele é bem de boas, né? É, ele custa $250 e aí a versão de 1 TB vai custar 350, eu acho. Não, é 300. Não, 350. Aí, meio que com o que você tem hoje, o Series S, 249, 500 GB, e um Series X, 1 TB com disco, $500, tem uma diferenciação grande já entre os dois, assim, né? Com certeza. Tipo, tem públicos bem definidos pra cada um dos dois. Quando você bota esse tanto de opção, acho que esses públicos, eles ficam menos definidos, né? É legal ter as opções, óbvio, mas eu não sei se é algo tão necessário, assim, pra... Eu não acho que, tipo, ter essas opções vai fazer o Xbox do nada começar a vender mais, assim. Não. Eu acho que já tá bem definido os dois tipos de público que a Microsoft podia atingir com as duas pontas ali, o mais barato. E agora não o mais caro, né? Porque agora o mais caro é o Series X de 2 TB, que acho que é $600. Sei que o fã da Microsoft tá meio puto porque vê a empresa lançando seus jogos pra concorrência. Mas, cara, né? A empresa tá tentando sobreviver, né? A dianteira da Nintendo e da Sony é muito grande, né? Nesse sentido, né? Em venda de console, em venda de jogos também. O meio de monetização deles são diferentes, assim, o volume, né, de monetização dessas plataformas. Então eles têm que dar o seu jeito, né? Tem que dar o seu jeito aí pra tentar competir minimamente. E até agora escolheram bem, assim. Eu acho que oferecer pra outras é bom, né? Sea of Thieves foi bom no PlayStation, Grounded também, o jogo da empresa que foi fechado lá, o Hi-Fi Rush. Não tanto, mas eu acho que eles não tinham expectativa gigante, né? É. Mas eu acho que também é um movimento bom. E foi um ótimo showcase, assim. Não faz apagar... Talvez umas decisões que a gente acha bizarro, por exemplo, dos fechamentos recentes aí de alguns estúdios que tudo que eles fizeram foi fazer bons jogos, né? Mas mesmo assim a Microsoft decidiu fechar eles e... Mas pelo menos eles mostraram assim, olha, a gente fechou com a galera, mas tem muita coisa sendo feita aqui também, sim, né? Porque dá a sensação de que eles estavam só comprando e fechando o estúdio. Até porque, tipo assim, tinha que esse reflexo disso aí, tinha que vir uma hora, né? Os caras gastarem quase 100 bilhões em compra de estúdio nos últimos 6, 7 anos aí, 6 anos, acho, que começou em 2018, essa compraiada. O reflexo disso tem que acontecer, e rolou aí, né? Porque teve muita coisa de Bethesda, Microsoft, Activision, Blizzard, né? Tem coisa sendo feita, né? E quem abriu esses eventos, né? A gente falou da Nintendo Direct, a gente falou do showcase do Xbox, mas quem abriu foi o State of Play, né? Que foi no finalzinho de maio, né? E mostrou diversas coisas, né? Um vídeo maneiro lá de Star Wars, né? Que é o que tá muito afim de jogar, né? Star Wars lá da... Como é o nome lá, o Star Wars? É o Outlaws? Outlaws, né? Teve um grande vídeo dele. O principal anúncio foi o Astrobot lá mesmo, eu acho. O Astrobot mesmo, né? Que a gente já comentou aqui, né? Doideira o Astrobot ser o principal, né? Do negócio deles, né? É, e a Sony não tava tão... Sei lá, não parecia que ela botava tanta fé nesse jogo. Eu acho que ele vai ser um sucesso maior do que ela esperava aí. Mas tiveram outras coisas. O próprio... Eles mostraram o primeiro jogo. God of War, né? É, pro PC... Teve muita coisa, muito pra plataforma, por exemplo, hoje em dia um negócio que faz muito sucesso no PlayStation são os jogos lá da miHoYo, que é o Genshin Impact, uhum. Honkai Star Rail, E eles trouxeram mais jogos parecidos com isso, assim, tipo aquele Infinity Nikki, que é um jogo de... que nos celulares é um jogo de botar roupa numa personagem, e aqui vira um jogo de mundo aberto, ainda de botar roupa. Sim. Só que é um gacha desses gigantescos, com certeza vai ser um jogo que vai fazer, tipo assim, muito sucesso no PlayStation, porque é tipo o jogo, tipo de jogo que tá fazendo muito sucesso lá agora. Mas, tipo, não teve tantas paradas gigantes. Acho que talvez o trailer do próprio Monster Hunter Wilds foi muito bom. Teve a confirmação da data do próprio Silent Hill 2, né? Que é um exclusivo do console esse ano. Vai ser em outubro. Ah. Mas o grande destaque acho que foi o Astro Bot, que foi que fechou, assim. Que acho que foi o jogo mais legal. Como eu falei, um dos jogos mais legais que a gente viu nesse período inteiro, assim. A gente teve lá outro daquele de filminho, como é o nome? É, que é filme de terror? Until Dawn. Until Dawn, né? É, eles estão fazendo um remake aí que vai sair pra PC também dessa vez. Precisava de um remake, né? É, talvez pra sair no PC. Eu não sei se é porque esse remake tá sendo feito por um estúdio, que ele tem ex-funcionários do estúdio original. Eu não sei se a Sony, tipo, fez isso pra poder estabelecer uma relação com os caras também, pra no futuro, de fato, fazer um jogo original. Mas meio que alguns dos líderes daquele projeto do Until Dawn, que saiu lá em 2015, eles estão nesse estúdio novo agora, que chama Ballistic Moon. Então, pô, primeiro projeto dos caras, é um remake de um jogo que eles mesmos fizeram em outra empresa. E aí dá uma oportunidade da Sony trabalhar com essa galera de novo, quem sabe no futuro trabalhar mais, e trazer o jogo pro PC, né? Eu acho que é muito esse raciocínio, porque precisar, não precisava, né? Falou do Silent Hill, né? E saiu lá o vídeo também do Silent Hill, né? O remake lá do 2. Eu gostei do gameplay que teve a... Eu gostei. A Konami soltou depois, assim, um vídeo de 13 minutos de gameplay. Eu gostei desse vídeo. Mais do que desse trailer que tava no State of Play. Bem a carinha de Resident Evil, né? É, tá mais isso, né? O cara tá parecendo o Leon, cara. Como eu nunca joguei Silent Hill 2, né? Então, se eu for jogar, vai ser uma experiência completamente nova, assim. Na época foi surreal, mas é muito doido você ver o Astro Bot ser o grande destaque da conferência, né, do negócio, é, né? Doideira. Do State of Play, né? Cara, muito maneiro aí, hein? As três mostrando que estão trabalhando, né? Estão trabalhando pra gente. É, algumas mais que as outras. Algumas mais que as outras, sim. É, acho que Microsoft e Nintendo mostraram mais do que a Sony aí. Mas tem produtos bons em todos. A Sony costuma entregar, né? A Sony costuma entregar, né? É, ela tem tido anos, assim, muito cheios e anos muito vazios, né? Eu nem acho que esse ano é um ano vazio, porque tem muito jogo, mas não... Sabe, não vai ter tanto... É, o Final Fantasy VII Remake vai ser o maior jogo da plataforma. É, exclusivo. E não é um jogo first party, né, por exemplo. Sim. Mas, assim, teve muito jogo. Stellar Blade, Rise of the Ronin, vai ter o Astro Bot, o Lego Horizon. O próprio Concord, que é um jogo de multiplayer que eles mostraram nesse State of Play também, mas que não deu uma agradada na galera, assim. É um jogo deles first party pra esse ano. Mas, por exemplo, ano passado foi um ano vaziaço, que o jogo basicamente foi Spider-Man 2, né? Mas pra eles é bom, porque é um jogo que vai vender 20 milhões de cópias aí na... Sim. Eventualmente. Já vendeu mais de 13, eu acho. Sucesso, né? Que sucesso. Tá doido. Tá maluco. Felipe, aí, fizemos aí um... Não, passamos pelos eventos... Nem era o objetivo, mas foi. Mas foi uma pergunta, gerou esse... Bônus inteiro. Esse papo. Valeu, Jean, pela pergunta aí. Valeu demais. É, perguntou sobre os próximos jogos que a gente tá hypado. Tá aí, toma. Toma aí 40 minutos aí. 30 minutos, 30 e poucos minutos de papo sobre isso tudo aí. Valeu demais. É isso. Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau.